767 46, solo 09, livre pela direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612. Estabilizando, localizando a pista 10, o azul 4180, pista vista. Era 4186, azul 4180. 186, obrigado. Torre Salvador, azul 4180, ingressando na final da 10. 10, cheque o trem, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro 10 no 3. Afirmativo, livre pouso na 10, azul 4180. 4180, solo Zulu 5, livre pela direita, táxi nessa frequência via Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia parou nessa frequência, à direita aqui, o 4180. Muito obrigado aí pela coordenação. Azul 410, pode por em frente, táxi Alia Juliette. Afirmo. Juliette ou Índia? A seu critério. Obrigado. Seguindo diante. Alexandre Urbano. É o azul 4180. 4180, prossiga. Por gentileza, recebemos a informação que foi passada no plano aos 45 nossos para Maceió. Por acaso, já tem tempo? Presidente, temos aqui o plano. A hora que é possível, está na escuta para a Copa, ok? Presidente, temos o plano aqui para o 50, aguarde para, o, para a Copa, o 4180. Presidente, aguardando, confirmando a saída prevista. Fuca, transição Aracaju. Fuca, Aracaju, a pista vai ser a 10 ou vai ser a 17? Tem condições de decolar da 17, o 4180? Afirmo, tem condição, seria melhor a 10, mas sabe, acredito que o nosso problema não, demora, não deva demorar muito. O passageiro já está sendo atendido, deveremos sair assim que possível, assim que autorizado. Presidente, aguarde para a cópia, o 4180. 4180, aguarde. Pronto para a cópia? 4180, pronto, prossiga. 4180, autorizado Maceió, nível 370, via Upper Whisky 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5507, coteja. 4180, autorizado Maceió, 370, Upper Whisky 58. Puca Aracaju, decola da 10, curva esquerda, controle 1935, transponde 5507, azul 4180. 4180, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Obrigado, 4180. guarda 17. Só um segundo. Olha só, Antônio, o 4180 tem condição decolada 17. É, mas é preferível a 10. Está sendo finalizado o serviço de limpeza na aeronave. E em seguida já acredito que não mais 5 minutos deveremos estar iniciando o pushback. Tente. É, confirmado o senhor que será da 10 ou da 17. Vamos entrar em contato com a Infero, já retornamos para o senhor. Muito obrigado. Salvador, o azul 4180, tá no 1, já pronto pro pushback sonamento, só aguardando o finger se retirar. Ciente, deixando pronto 4180.